maestro Davidson. Vamos nessa, Mariduba! Que o paredão chegou! Segura agora, que eu quero ver. E a gente já vai começar a esquentar mais um pouquinho o Mangueirão do Samba. Imagina-te, tu e tu outro no piso, la arena, el sonido de las estrellas. Bota a mãozinha pra cima, bora começar a esquentar! Bora começar a esquentar! Bora começar a esquentar, maestro! E o paredão já tá firme e forte! Paredão, treme, treme! Bora, meu paredão! Explode o bagulho! Batidão, batidão, batidão, batidão! Deixa no batidão, deixa no batidão! Paisandu hoje aí tem a torcida do Papão. Bota a mãozinha pro céu, bota pro céu, bota pro céu, bota pro céu. Será que tem alguém do clube do Remo hoje aí tem? Quem é do Leão? Bota a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bora começar, bora começar. 3, 2, 1, agora vai. E quem veio de moto pra festa, bota a mãozinha pra cima e acelera tudo! No batidão, no batidão, no batidão! Explode o bagulho! Já! 1, 2, 3, vai! Vou puxar o seu cabelo, te dar vasta tão na boca. Toma ali tapinha, toma, toma ali tapinha. Toma ali tapinha, toma, toma ali tapinha. Toma ali tapinha, toma, toma ali tapinha. 3, 2, 1, agora! Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Era todo show, elas tá me querendo. Sabem que o maestro é o cara do momento. Então toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário. E quem? Artista. E o DJ Davis. Ei, maestro! E o DJ Davis. Deixa no batidão, deixa, deixa no batidão, deixa, deixa no batidão. Bora, Marituba, bora começando, bora começando, bora começando. Se tu bater de frente, vai rolar pressão. Se tu bater de frente, vai rolar pressão. Vai rolar pressão. Vai rolar pressão. Vai rolar pressão, vai rolar pressão. Agora! Mais pólvora. Joga pra cima, pra cima, pra cima. É o paredão em Mariduba. É novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, já. Não se entregar. E eu. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olho. Família treme, treme. Sedutor. Mas e aí, Mariduba? Mas veio você, me deixou. Só quem souber pode cantar pra mim, vai. Me diz amor. Mas e aí, mas e aí? Mas veio você pra me ensinar. O que é o amor? O que é o amor? Vai, vai, vai! Vou escrever. Onde? Na rua, pra todo mundo ver. Que eu? Que eu tô na tua e eu amo você. Treme, tira brava com teu ex. Vem pra treme, treme, tira brava com teu ex. Vem pra treme, treme, tira brava com teu ex. MC Rick na voz. Machado, chega aqui, Ronaldo. Chega aí, pai. Vem pra treme, treme, tira brava com teu ex. Vem pra treme, treme, tira brava com teu ex. Vem pra treme, treme, tira brava com teu ex. MC Rick na voz. Bora na pressão, bora, bora na pressão. Vai, vai. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Will. Chegou o rank, tá tocando. Vai ver, não vai, grupo é meu crédito. Tô passando de famexê. Seja uma linha, no PPG. Pode começar a descer. Vai ver, não vai, grupo é meu crédito. Tô passando de famexê. Seja uma linha, no PPG. Pode começar a descer. A ver, então, já vem jogando. Abre, fecha, fica aqui. Passa em mim, sensualizando. É assim, meu garoto. A ver, então, já vem jogando. então. Fogo no parquinho vai, fogo no parquinho vai, fogo no parquinho vai, fogo no parquinho. Recife, não é isso, Renan? Toma madeirada. Oi. Cadê ele? Toma. Do Recife. Toma madeirada. Direto no nosso paredão Trim Trim. Obrigado pela vida, viu, Renan? Amigo Túlio Neto, amigo Bonito Gia Polo, valeu com todo carinho. A batada super show, meu! Ele é a primeira dama, alô Patrick! Sempre aqui com o maestro. DJ Davidson. Valeu com todo carinho, essa galera maravilhosa. Thiaguinho no Melo. Ali comigo também. Valeu com todo carinho. Bora, Serginho. Minha amiga Vanessa, lá do Paredão, Tigre Saudi também tá aqui na área. Paulinho, GDS, ele e a sua maninha hoje veio conhecer o nosso paredão. Alô, Viviane! O meu amigo de menor MDT também tá aqui no ladinho. Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, vai, vai, vai! Vai, moleque doido, me olha com cara de mal. Toma! E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai, vai, vai. Gustavo, lá do Guarida Horas, ele disse que Vini veio mesmo aqui comigo, dia 18, ele vai estar com a gente também, lá em Santa Isabel. Vai começar a putaria do jeito que ela gosta, vai começar a putaria do jeito e agora? Que ela gosta. Fica de quatro, empina na bunda, que eu vou te botar com força. Meu amigo Darielson tá aqui com a gente, valeu Darielson. Fica de quatro, fica na bunda, que eu vou te botar com força. Fica de quatro, vai. Benevides, ele vai estar juntinho, meu irmão. Fica de quatro, dia 18 também. Bora, Darielson. Vai, fica de quatro, vai, vai, fica de quatro. Pitbull, fica de... tá aqui no ladinho. Meu amigo Cleiton Cadeirante também, obrigado, viu, Cleiton? Tá aqui no ladinho, maninho. Valeu pelo carinho de sempre. Explode o bagulho! Lá no Jason! Bora, meu maestro, bota o sax pra cantar! Bora! Bora, meu maestro, bota o sax pra cantar! Bora, bora! E aí, Junior Santorini? Alô, Gera! Chega aqui comigo, Gera! Ela gosta do maestro e... Leandrinho Vibe! Ela gosta... Um grande abraço pra você, maninho! E do Jean Apolo. Mas enquanto vocês tocam, ela rebola no meu colo. E mas enquanto vocês tocam, ela rebola no meu colo. Mas enquanto vocês tocam, ela rebola no meu colo. Mas enquanto vocês tocam, ela rebola no meu colo. Mas enquanto vocês tocam, ela rebola no meu colo. Bora, meu maestro, treme, treme o baile todo. Bora, Jean Apolo, treme, treme o baile todo. Assim, ó! Aqui do ladinho, o Bruninho do corte também, alô Bruno, fino corte, garoto, meu amigo Leandrinho também, obrigado pela vida, galera, esses são fanáticos aqui da Treme Treme. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém, me chamando de meu bem, os olhos se encheram de lágrimas. aqui, meu amigo Patrick, nossa galera lá de Garçonhal. Um grande abraço pra vocês aí, vendo com todo carinho. Olha o comandante já tá na área. Bora, Fernando! Paredão treme, treme. Agora é pra valer. Sente só a pressão. Ei, sente o grave na treme, treme. O Fernando sem noção da Segúlia. E também o Thiago da GDP. Obrigado pelo carinho. Bora, minha super chope. Viu o Lacha de Paulada? Da sua Henrique. O Jameson do Baila tá aqui comigo. E a nossa galera lá de Mujaru. Bora, Thiago. Thiago do Mangueirão. Jack do Pop, toda a nossa galera aqui de Marituba, obrigado! Pode chorar, pode sofrer. Vai, garoto! Doente de amor, o goi remédio na vida noturna. Meu irmão, aqui ninguém tá sofrendo não, aqui é só alegria! Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Vai, só sofre vai, de amor vai. Quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Explode o bagulho! Explode o bagulho. É muita onda no paredão. Paredão treme, treme. Davidson. E pela ponta esquerda, o meu grande parceiro Adriano Play, meu Adriano Play, o Romínio, tá ali, meu irmão. Minha amiga liga charmosa, bora Romínio, bora pra cima. Me chamou de safada, deu um tapão na minha bunda. Ai, droga! Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara. Alô, Melly! Hoje eu vou para na gaiola. O caqueado, caqueado, caqueado hoje! Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. DJ Gilvan. Bora que é batidão, maestro! Vai, Marituba! Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Mãozinha pra cima e... Joga a mão pra cima, faz o que dá o vai, pé. Vai! Para. Vai, Marituba! E doida dessa! E doida dessa! Tudo! paredão treme, treme. O som mais potente do mundo. É o Chevitinho que é o louco. Bora fazer assim agora. Seguir, fechadão com o Dojo. Te liga no passinho! Prazer, Chevitinho que é o louco. Eu tô só calado. É o que dá tropa. Hoje é baile de favela, então brota aqui mais tarde. É festinha no morro e meu camarote é na laje. É fluxo da tropa e elas perdem a linha. Então vem, vem sentando novinha. Então vem, vem sentando novinha. Senta, pai. Nossa amiga Ritinha, segurança, mandando um super abraço pra Vanessa. A Vanessa aí com a gente, pode crer. Pra vir o pancadão, moleque brabo, humilde, só ajuda que precisa. É festinha no morro e meu camarote é na laje. É fluxo da tropa e elas perdem a linha. Então vem, vem sentando novinha. Então vem, vem sentando novinha. Vem sentando. Novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega, ninguém vai. Vai, barulho, barulho! Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. É. Lança aqui que eu já lancei. Meu amigo Lanzinho do Baila também, meu amigo Jameson do Baila. Vieram curtir o rock do Maestro hoje aqui no Paredão. Davidson, valeu, hein? Paredão. Deixa de caô, treme, treme. O negócio é mandar passinho. Já o Lê. Deixa pule. Esse gosta de fronteira, meu irmão. O Leandrinho no Lajinho também. Gabriel. E o Bruno do Vino Corte. Vai. Deixa o maestro bonitão. Às vezes. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega, ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Lança aqui que eu já lancei. O Aloysio. O Matheus também, na panelinha do amigo Gabriel, tá aqui comigo. Deixa pule. Bora virar super show, obrigado pelo carinho. Deixa de caô, o negócio é mandar passar. E o Christopher, amigo Patrick. Galera de Garçanhal, valeu com todo o carinho, hein. Deixa pule. Que produziu. Já que é combate, vamos combater. Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer. Já que é combate, vamos combater. Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer. Parece, né? Esse tá mesmo. O grave bate, bate, a brisa bate, bate. Paredão que bate, bate. Parece, o grave bate, bate, a brisa bate, bate. Sente a pancada. O grave bate, bate, a brisa bate, bate. E a bunda, Tcheco e o louco, 170 é o BPM. A bunda dela mexe, mexe, mexe, mexe. Meu amigo Lauro! Lauro Pop também tá aqui pela retaguarda. Fala, o Lauro! Hoje eles vieram curtir o nosso paredão, meu irmão, pode crer. Meu amigo Rodolfo de Marituba também, grande promotor e Rodolfo. O Márcio Branco tá ali. Tiaguinho. A toda a galera aqui no ladinho, meu irmão. Ele se lá na papel. Bora, Bruninho! Cadê o João Arlen? Bate, vamos combater. Vem, loirinha, vem, morena, pode começar a descer. Bora, Leandrinho! É combate, vamos combater. Vem, loirinha, vem, morena, pode começar a descer. Assim, ó. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Quem nunca vai casar, bota a mãozinha lá em cima. Joga a mãozinha pra cima. Quem tá casado, fica em casa. E os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Tô solteiro, tô firmão, tô de volta no mundão. Tô solteiro, tô firmão, tô de volta no mundão. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Bora, gera! Eu te amava, não posso negar. Também sofria, não posso mentir. Agora sou eu que não te quero mais aqui. Aprendi a viver sem você. Superei a ilusão que eu tinha. Agora tô livre e solteira na pista. Se conforma, eu não vou voltar. Agora tu vai ver o que é sofrer. Vou te ensinar como se bota pra fuder. Vai, garoto! Meu parceiro Luan, velha guarda, o Joel está aí na área, está de volta, né, Joel? O Anderson de Marituba também, toda a equipe do Neneco Promoções, obrigado! Bora, Luan! Me trouxe o Joel hoje, meu irmão. Esse é velha guarda. Nosso amigo Alan Hélio Michel de Marituba, aqui comigo. Valeu! Eu sou o Rio. Bora, Patrick, bora pra cima, meu irmão. Alô, Tabataço, beijou, pê. Sai no chão. Toca mandelão, que a bunda dela vai no chão. Toca mandelão. Ah, se pudesse liberar esse paredão. Tinha muita gente na frente ali. Pai do mandelão e DJ Mille. Oi, oi, é o pai do mandelão. Um agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Pexé! Eu sou o Rio. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das. Galera de Pixuna! Aqui com a gente, um grande abraço pra todo mundo aí. Valeu, galera de Pixuna! Voltei! A carroça tá com as e a Juju tá com as. Minha amiga Liga Charmosa, o meu amigo Adriano Play também tá aí comigo. Romínio, grande abraço pra vocês, nossa galera de Ananideua. Confesso que é uma loucura. O meu mais novo concursado tá aqui na área, Paulinho GDS. Meu mais novo concursado, grande abraço pra você. Ele, a sua maninha também veio conhecer o nosso paredão. Nossa galera de Benfica, valeu com todo carinho. Alô, Lauro Pop. Esse é o W7 Martins. É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro. A carroça tá com as. E a Juju tá com as. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das. Ela é folgada. J.E. Boutique e Multimarcas. Mandou embora. Aí o agente frente a frente, valeu. Daquele jeito. Voltei. Voltei. Voltei, tô voando alto. Eu tô voando alto. Se comigo na minha luta e trabalhando dobrado. É tudo show, elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo água brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer que a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas é render pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer, eu tô... Minha amiga Eduardo Lima! Bem-vindos aqui com a gente hoje, curtindo o nosso paredão. E essa galera que tá aqui comigo vai estar em Santa Catarina com o maestro, meu irmão. Meu amigo Bruno, o Fino Corte, ele, o Eduardo da WB e o Leandrinho. Leandrinho, olha pra cima. MM, Max da mídia, alô Max. Abraça comigo, my friend, passa lá, vizinho. Let's go, baby. Coisas da vida, a minha ex quer virar. Isso complica. O Alex Lourinho, o Patrick da G1 de Gasserial, bora Patrick. Gosta dessa nostalgia, liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é moda nada, é desculpa declarada pra poder sentar pra mim. Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais a vontade da minha ex. Poxa, quem me viu mais uma vez, pigue minha ex. Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais uma vez, pigue minha ex. Poxa, quem me viu mais uma vez, pigue minha ex. Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais a vontade da minha ex. Poxa, quem me viu mais uma vez, pigue minha ex. DJs Davidson, Jean, Apolo e André. O trio de DJs que estremece você. Bora sair do chão! Imagínate, tu e eu na playa. E aí, Aurora? La arena. Sonido de las olas recorriendo. Prepara para sacudir Marituba. Bésame, tócame y baila conmigo. Dale, meu paredão. Nossa amiga Mona Lisa, nada. A Nath, né, eu acho que aliado. Ela é do Maranhão. Quero curtir, treme, treme. Obrigado com todo o carinho. Bora, Marituba, que tá curtindo mais. Segura. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida. E doida. E doida. E doida esse baralho. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Agora, agora, agora. chão, sai do chão. Deixa assim, maestro. Bem baixinho, maestro. Deixa assim, papai. Deixa assim, deixa assim. Deixa assim, deixa assim. E libera os papéis. Vai, marido! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Ei, que... sente o grave na treme-treme. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Para de cuidar da porra da vida. Agora de menor. Ela vem com o Didi. O meu concursado já tá na área, Paulinho. O meu amigo Zé Gordo também tá aqui no ladinho. Bora, Zé Gordo. Vários vieram a milhão e votaram. Meu amigo Bruninho também. Vários vieram a milhão e votaram a 10. Rodolfo de Marituba. Grande abraço pra você, Márcio Franco também daqui no ladinho. Ela só... Obrigado com todo o carinho aí, galera. Valeu! Ela só dá papada. Bora, Bruninho, bora, Bruninho. Sua cidade aqui é cruel. Tira se amarra. São por isso que eu me mudei daqui. Bandira se amarra. Jogador, empresário, artista. E quem? E quem? E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar. Pra poder dar. Votaram a 10 mil. Vários vieram a milhão. O Eduardo Lima tá só de rolo. Sabe por quê? Daqui a pouquinho ele vem no PV, eu sei. Ela só dá pra patrão. Vai, vai. Ela só dá pra patrão. Bora voar, voar. Paredão treme treme. O DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. É o Gugu e o Pierre e o Noel da tropa do 40 e o Maxi da mídia. Olha, meu amigo Eduardo tá ali só na mão. Para Eduardo. Céu piranha dentro do helicóptero. Céu piranha dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o galera do Mangueirão do Samba. O Gugu é o piloto. Bora, Thiago. E é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Alô, time, pessoal. Nossa, galera do baile aí. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. O Alanzinho também. Bora, Alanzinho. O céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu. Vai dar, vai ser. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita. Aproveita. Aproveita. Aproveita. Aproveita. É o melhor momento da sua vida. Ô, dança. Eu te jogo aqui em cima. Ô, dança. Eu te jogo aqui em cima. Ô, dança. Eu te jogo aqui em cima. Aê. Não tô brincando. Nem eu. Não tô brincando. Nem eu. Tá de palhaçada. Eu taco no oceano. Vixe. Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok. O maestro ok. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok. Maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão. Vá se preparando que já já tem o show. Lembrando que hoje, domingo, galera, tem o nosso paredão treme-treme lá no Clube Barcelona, em Benevides. Logo ali na entrada de Benevides. Clube Barcelona e o paredão vai dar porra, meu irmão, arrebentando tudo. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. E vai descendo, vai quebrando, vai descendo, vai quebrando, vai, vai. Essa eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. Essa eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. Vai começar o duelo, coque treme mais o treme, treme, treme. Bora, Cleito Cadeirante! Esse é a velha guarda, meu irmão. Os tempos da Kombi da produção, hein, Cleito? A gente tá junto, garoto! O coque treme mais o bumbum. O DJ Guga tá mandando pras mina que representa. O Guga tá mandando pras mina que representa. Senta, vai! Sete câmera lenta. Senta! Sete câmera lenta. Sete câmera, mero, mero, mero, mero, lenta. Sete câmera lenta. Sete câmera lenta. Sete câmera, mero, mero, mero, mero, lenta. Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tesão. Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tesão. Aí é parceria. Ficou, parou com a mão no chão. Bora, Patrick! Segura o Gera aí, meu irmão. Na posição. Agora, vai, quebra tudo. Quebra, tudo, quebra, tudo. Quebra, tudo. E foi só bunda no chão. Bunda no chão. Oi, oi. Bunda no chão. Bunda no chão. E foi só bunda no chão. Bunda no chão. Oi, oi. Bunda no chão. Bunda no chão. E foi só bunda no chão. Segurar um pouquinho que eu quero falar de amor agora. Aí, DJ Guga, falando de amor pra vocês. Agora! Alô, Leandrinho Live! Onde o Vitor, rapaz? Alô, Vitinho de Marituba! Sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ei, oh, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Ei, oh, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Fala a verdade e explana pras suas amigas. Fala a verdade e explana pras suas amigas. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o Eduardo é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Aí, DJ Guga, falando de amor pra vocês. Não, Guga, isso daí não é falar de amor, meu irmão. Falar de amor é isso aqui, ó. Lembrando do motel. Ivan Macedo. Davidson. DJ Davidson. E olha, galera, segunda-feira de carnaval. Tem o nosso paredão treme-treme. Bloco do alho, hein? Paredão treme-treme, Viviane Batidão e Crocodilo, todo mundo convidado! Lá não vai ter negócio de som baixo, não. Eu também quero. Bora, Christopher! Aqui pela retaguarda, obrigado, maninho. O Patrick também. Um grande abraço pra você. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Nossos fã-clubes, nossos amigos, a nossa família, treme, treme, que já já já já tem o show da Treme Treme. Valber também, obrigado. O Cleito Galerante, a Vivi Paiva e a Letícia. Assina a batida, vai. Deixa na batida, na batida, na batida. Libera, mas não refresca, garoto. E agora, vai, garoto. E vou declarar esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto ao teu olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto ao teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Em toda canção me declarar. Alô, Jameson, Alôzinho! Em toda canção. Galera de Bujarula do Pai lá. O Carlos de Pichuna. Grande abraço pra você, valeu, Carlos. Os olhos, o teu olhar e a tua voz me dizendo eu te quero. E se você... Bora, minha super show, te juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que eu fiz nessa canção. Nessa canção. Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Grita, vai. Nunca deixei de te amar. Mais uma aqui, maestro, libera essa pra galera, papai, vai, libera, libera, libera. Você me perdeu. E o quê? Não deu valor em mim. Do quê? No meu amor. E agora? Não vou mais chorar. Não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena ver você, mas vou encontrar. Vitinho de Marituba. Aí você vai saber. Esteve com a gente lá em Santa Bárbara, meu irmão. E perdeu um grande amor. Essa menina que está ao meu lado. Ele tá ali, o sacana. Me aguarde daqui a pouco. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Bora, meu parceiro Rodolfo de Marituba. O Márcio Branco. Meu amigo Bruninho também daí com a gente. Ela... Obrigado, com o Dono Garinho. Meu amigo Thiaguinho. O cara sempre... O Vitinho! Ela com certeza vai se ligar. Gera! E a nossa galera também do Bonde Doideira, né, Bruninho? Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Eu gosto. Eu gosto de brega, funk e lambada. Nossa galera de Pichula, obrigado. DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Adeus, Thales! Chega junto aqui com Gera. Alô, Thales, aqui com Gera, rapidinho, maninho. Paredão, treme, treme. O som mais potente do mundo.